Capítulo 7: Quatro princípios para a disciplina. A disciplina, se corretamente considerada, é uma forma de sabedoria. Do contrário, ela não pode ser chamada de sábia. A disciplina é dolorosa, mas nem tudo o que é doloroso é disciplina. Devemos ser adultos em nosso pensar. Cachorros têm quatro patas, mas nem tudo com quatro patas é um cachorro. Então, consideremos alguns princípios para a disciplina, sendo cada um deles refletido no relacionamento que Deus tem com o seu povo. Em primeiro lugar, disciplina não é punição. A disciplina tem como finalidade a correção, enquanto a punição visa justiça e retribuição. A pena capital, por exemplo, não tem por objetivo a correção do criminoso. Até pode ser que, na bondade e benevolência de Deus, alguém no corredor da morte clame ao Senhor e seja convertido, mas esse não é o propósito da pena de morte. Um dos grandes erros de nossos dias é tentar fazer com que os magistrados civis dominem a responsabilidade da disciplina. Por que temos penitenciárias? É para lá que vão os penitentes. Todo o sistema de penitenciárias foi criado pelo Estado para realizar a obra da disciplina que pertence à família, a qual o magistrado civil não é capaz de cumprir. Ao magistrado civil está designada a espada, Romanos 13, não a vara da disciplina. A Bíblia ensina que os pais devem disciplinar seus filhos e não os punir. Hebreus 12, 11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina visa a colheita ou o objetivo, ou porque há um problema a ser corrigido, a forma negativa da disciplina, ou porque há imaturidade ou fraqueza ainda sem correção, a forma positiva da disciplina. Enfim, a disciplina sempre deseja partir de um lugar para outro a fim de concretizar algo. Você não coloca cada filho numa banheira por um período semelhante de tempo por pensar em direitos iguais. Algumas crianças precisam ficar na banheira por um período menor de tempo e outras precisam de mais, pois estão sujos dos pés à cabeça. Dar umas palmadas, disciplinar comportamentos e corrigir atitudes não é punição, mas disciplina, cujo propósito como um todo é tornar possível a chegada a determinado ponto. Não se considere um juiz distribuindo justiça para todos os lados. Tanto a disciplina quanto a punição são boas em seus devidos momentos, mas não são a mesma coisa. Pais, especialmente quando com filhos pequenos, de forma alguma devem pensar em termos de julgamento ou retribuição. Em segundo lugar, certifique-se de disciplinar não com muitas regras, mas com alguns poucos princípios. Você é um pai, não uma agência regulamentadora. Aplicações específicas podem sempre ser deduzidas de princípios, ao contrário de quando se introduz princípios a partir de uma série de comandos individuais, o que não alcança o mesmo resultado. Lembro-me de quando criança ter recebido de meu pai três regras. Não só isso, mas lembro também onde eu estava no jardim da frente quando ele deu essas regras, e me lembro da maneira carinhosa e afetuosa com que ele me deu as regras. Ele pôs o punho em frente do meu rosto. Seus três princípios foram: primeiro, sem desobediência; segundo, sem mentira; terceiro, não desrespeite a sua mãe. Agora, isso não abrange tudo? Foque nas leis que são como raiz e não naquelas que, como folhas, estão na ponta dos galhos. Jesus ensina que há dois grandes mandamentos que resumem todo o Antigo Testamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 40. Esses dois compreendem os 10 mandamentos. O maior mandamento corresponde aos quatro primeiros. O segundo grande mandamento corresponde aos últimos seis. Todas as outras leis do Antigo Testamento encaixam-se debaixo deles dois. Disciplina, por princípios, significa que seu sistema de disciplina faz sentido. Ela é ordenada, não um caos de mandamento que dependem do estado emocional da mamãe ou do papai enquanto as diretivas são dadas. Multiplicamos normas e regras porque, caso o desejo seja acusar, sempre há com o que acusar. Não tenho dúvidas de que a grande maioria de vocês esteja desobedecendo pelo menos a alguma regulamentação estatal enquanto lê este livro. Mas essa é a forma de um tirano pensar, não de um pai ou de uma mãe. Pense em termos de mantenha a simplicidade, seja direto. Deus nos deu a Bíblia e você pode reduzir a lei do Antigo Testamento a 10 requisitos que cabem em uma ficha. E após isso, você pode reduzi-los novamente a 2. Se perguntássemos o que o Congresso quer que façamos, teríamos de preencher prateleiras e mais prateleiras de regulamentações. Isso porque o governo federal não procura obediência, mas, ao contrário, tenta controlar a vida dos cristãos. Pais não devem agir assim. Lembrem-se de que Deus deu um jardim perfeito a Adão e Eva. Havia um mundo repleto de sim, mas apenas um não. Diminua o número de nãos em seu lar. Essa é uma outra forma de dizer que, como pai e mãe, você deve escolher suas batalhas cuidadosamente. Suponha que, durante um mês, após 100 ordens dadas, seus filhos tenham desobedecido constantemente. Seria muito melhor reduzir tudo a 10 ordens e tê-los seguindo cada uma das 10. Melhor isso do que manter as 100, mas ter apenas um quinto delas obedecido. O pai com 100 ordens pode até conseguir conformidade mais vezes, mas a média de acerto será terrível. E o que se tem incutido é confusão quando uma criança nunca sabe se o papai vai dar uns tapas ou se a mamãe vai explodir. O mundo dela será muito mais estável e seguro se a quantidade de requisitos for reduzida, mas sempre tendo a obediência como alvo. É tudo uma questão de equilíbrio. Em terceiro lugar, fique calmo. A correção é necessária quando alguém falha, mas a Bíblia diz como aplicá-la. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Essa passagem nos diz como devemos corrigir um ao outro no corpo. Durante o batismo de infantes, uma das coisas que os pais prometem fazer é tratar a criança como um irmão ou uma irmã no Senhor. Quando altamente motivado a disciplinar seus filhos, você, de acordo com essa passagem, não está qualificado para fazê-lo. E por altamente motivado, entre aspas, não quero dizer motivado pelo Espírito Santo, mas por seus nervos, sua ira, suas paixões. Tudo está dando nos nervos, as crianças estão em cima, então você explode e daí as corrige. No caso, a correção se dá por causa de um zelo emocional que só quer vê-los de boca fechada. Não é a disciplina devida pela transgressão da palavra de Deus, mas a repentina por causa do orgulho afrontado. Gálatas 6:1 diz que para corrigir um irmão você deve ser espiritual. Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Sempre que corrigir seus filhos, você será tentado. Faça-o, mas examinando a si mesmo, a fim de não ser tentado e cair. Mas, quando qualificado para disciplinar, você nem sempre se sentirá motivado. Vejamos, você está em paz com Deus e com o mundo, sentado em sua grande poltrona de papai assistindo ao jogo, e um de seus filhos então desdenha de algo que sua esposa disse. Você até pode estar qualificado para discipliná-lo naquele momento, mas, justamente por estar tudo propício, não se sente no clima. No entanto, mesmo não sentindo vontade, a sua disciplina precisa estar baseada em princípios e no que Deus deseja que você faça naquele instante, e não em seu estado emocional. Talvez você sinta vontade de disciplinar justamente quando não deveria, e talvez não assinta exatamente quando deveria. Logo, não baseia a disciplina no estado de suas emoções. A fim de ensinar obediência, sua disciplina deve ser em si mesma obediente e disciplinada. Citei a frase qualificado para disciplinar. Não cometa o erro de pensar que por ter sido culpado do mesmo tipo de pecado quando criança, não está qualificado para disciplinar seus filhos. Sua condição para disciplinar deve estar baseada no que Deus manda fazer naquele momento, e não baseada no fato de ter ou não sido a criança que deveria ser. Se não foi o tipo de filho que deveria ter sido, ainda assim, você não deve consertar esse fato do passado recusando-se a ser um bom pai no presente. Arrependa-se e comece a fazer da maneira de Deus de hoje em diante. As condições ideais para tanto estarão ou não presentes no momento da disciplina. A verdadeira disciplina diz respeito à comunhão restaurada. Quando cometido, o pecado quebra a comunhão na família. A disciplina busca tratar essa transgressão a fim de desfazer seus efeitos, Efésios 4, 32. E há chances de isso dar certo. Se, para começo de conversa, já não houvesse comunhão, será impossível restaurar aquilo que não existe. Caso os filhos sejam um sofrimento constante, graças a caprichos e desobediência, com instantes periódicos de dor aguda, que alguns chamam de disciplina, a reação a isso será algo como: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. O filho que não deseja voltar ao jardim da comunhão já não está dentro dele. Se os momentos de disciplina afastam seus filhos mais e mais, que isso lhes sirva de sinal. Eles podem nunca ter pertencido ao jardim para início de conversa, e é aí que você precisa começar a agir. Agora, se todos estão em comunhão, se o seu lar é um lar feliz, então, quando o pecado transgredir tudo isso e você discipliná-los, seus filhos desejarão voltar. Eis um sinal saudável. Outra forma de dar errado é aplicar a disciplina quando se está com raiva. A disciplina piedosa subtrai o número de ofensas, ela não acrescenta. Seu filho foi desobediente e duas ou três coisas quebraram a comunhão do lar. Caso o discipline com raiva, a comunhão do lar será ainda mais perturbada. A disciplina não ajudou. Se o momento de disciplina adiciona ofensas, então não é disciplina. A disciplina subtrai, restaura e coloca as coisas no devido lugar. Se isso não estiver acontecendo, você provavelmente não tem uma comunhão cristã amorosa em seu lar. Gostaria de adicionar mais uma coisa a esse terceiro princípio. Fique calmo e aplique a correção física mesmo assim. Anteriormente, mostrei que em Gálatas 6:1 somos ordenados a corrigir nossos irmãos, guardando-nos para também não sermos tentados. Mesmo então, você o faz da forma como Deus diz que deve ser feito. A disciplina da vara não deve ser entendida como uma forma de autoexpressão. Trata-se de uma forma de correção e de agradar a Deus. Não é uma maneira de ventilar os sentimentos. Se precisa usar para desabafar emoções, você não está qualificado. A palmada precisa ser muito mais judiciosa e calma que isso. Porém, permanecendo calmo e motivado por obediência à palavra, o que Deus diz? Em Provérbios 23, 13 e 14, a palavra de Deus diz: Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Nisso estamos imitando o nosso Pai. Hebreus 12, 6 declara que Deus castiga todo aquele que recebe por filho. Vivemos numa época em que um grande número de pais cristãos, embora profundamente tolos, têm tentado disciplinar de forma tola. Daí, descobrindo que isso não funciona, concluem que o problema deve estar na palavra de Deus e não na aplicação inepta proposta por eles. Tratando-se de uma correção pecaminosa, sua aplicação deve ser abolida. Muitos não entendem isso e acabam por jogar tudo fora. A palavra de Deus nos diz o que devemos fazer. Não rejeite o que a palavra claramente ensina. Recusando-se a ouvi-la, você não livrará seu filho, que está a caminho da destruição. Sim, a disciplina física é ensinada na Bíblia, mas isso não significa uma necessidade de disciplinar seu filho a cada 10 minutos, havendo ou não necessidade. Não estamos falando de abuso de menores. As palmadas devem doer, nunca lesionar. A disciplina física não funciona, entre aspas, ocorre de duas formas. Uma, quando corrige seu filho e ele aprende a ficar longe toda a vez que você pisa em casa ou liga a TV. Não passa de abuso. Deus não chama para espancar seu filho. Se isso é o que tem feito, seu dever é arrepender-se e buscar o perdão de Deus e de seus filhos. Um pai jamais deve espancar seus filhos. O outro erro, e francamente o mais comum, acontece quando se dá uma palmada ou um tapinha ocasional e muito inconsistente por cima das fraldas. Bom, a criança simplesmente foi deslocada por uns 18 centímetros e nada mais. Aquela pequena coisinha endiabrada vai reagir assim. Ha! Eu desafio você e toda a sua deplorável tentativa de intimidar a dona do mundo. A disciplina é uma linguagem universal, ela comunica. A disciplina piedosa supera. Deve haver conquista, do contrário, não pode ser considerada piedosa. Muitas vezes, pais relutam em disciplinar quando necessário, pois pensam que seus filhos têm a mentalidade fraca em relação à causa e ao efeito da piedade. A mãe pode dizer: Acho que minha ovelhinha, conhecido pelos de fora como Tornado Uivante e por seus irmãos como Rasputin de Pijamas, não compreende a conexão entre fazer birra e palmada. Ele parece tão triste e desnorteado. Você disse não entende a causa e o efeito da disciplina? Mas como, sendo ele um verdadeiro gênio das causas e efeitos da impiedade? Diga, ele compreende a conexão entre choramingar e consegue o que quer? Ele compreende essa relação casual, então por que não entenderia o relacionamento casual entre mostrar o dedo e ser disciplinado? Provérbios 19:19 diz: Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Esse é o princípio de causa e efeito. Ao limpar a barra de alguém que perdeu a paciência, mesmo que tenha 2, 30, 60 anos de idade, você terá de fazê-lo outra vez. Quando isso acontece, a criança é recompensada por agir sem medir as consequências. Ganha-se mais daquilo que foi atenuado, perde-se o que não foi penalizado. Em quarto lugar, disciplina é amor. A Bíblia declara isso de duas formas. Primeiro, positivamente, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12, 6. Quando Deus ama, ele corrige. O mesmo princípio é declarado negativamente apenas alguns instantes depois. Mas, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 8. Em Provérbios 13, 24, temos o princípio declarado de forma negativa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Sem disciplina física eficaz, você odeia seus filhos. Se não os disciplina de acordo com a palavra de Deus, não me importa a sua estrutura emocional, você não os está amando. O amor não é definido por nossa estrutura emocional, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. O ódio é definido por aquilo que a Escritura declara, e a palavra de Deus diz que não disciplinar os filhos praticamente equivale a desprezá-los, e isso inclui renegá-los ao não fazer nada mais do que dar tapinhas por sobre as fraldas. Logo, a disciplina sem eficácia é a forma de negar, rejeitar, odiar seus filhos. Deus não age assim conosco, portanto, não devemos agir dessa maneira com nossos filhos. Ao mesmo tempo, queremos corrigir nossos filhos enquanto manifestamos todo o fruto do Espírito. Por isso, disciplinar crianças é a vida cristã de forma microscópica. Não se trata de uma busca secular desconectada de conexões como o pecado e o perdão, o evangelho e a redenção. O ato de disciplinar os filhos está totalmente relacionado a Jesus. Estamos nutrindo almas, não treinando filhotes. Essa é a forma de discipulado e ministério, e não pode ser um ministério sem ter Jesus no centro. Não se conquista a justificação pelo experimentar da disciplina. A santificação não conduz à justificação, e nosso lugar em Cristo não foi dado porque alguém nos arrastou até ele mediante a correção física. Você foi adotado pela livre graça divina. E então Deus coloca em você uma das marcas de pertencimento. Ele disciplina todo o filho que tem. Medite nisso. Deus o está amando quando o disciplina. Você recebe o dom da disciplina santificadora como resultado da livre graça. Quando garoto, nas vezes em que eu era disciplinado, meu pai, sempre calmo e sensato, dava-nos uma oportunidade de autodefesa, geralmente bem fraca. Ele nos disciplinava e então nos segurava, orava conosco e dizia algo do tipo: "Tudo está completa e totalmente perdoado, e você pode voltar a reingressar na família como um membro integralmente participante dela, desde que não fique mal-humorado com o que acabou de acontecer." Lembro-me de sentar no porão ouvindo o feliz tilintar dos talheres no andar de cima, como o filho pródigo em terra distante. Quando isso acontecia, antes de me arrepender e reingressar na família, eu era um Wilson? Eu era um Wilson no porão, tanto quanto era e fui em qualquer outro momento da minha vida. Na verdade, esse era o porquê de eu estar lá. Meu pai não fazia aquilo com os filhos do vizinho, por mais tentador que fosse de vez em quando. Eu estava lá, pois eu era um Wilson. A membresia da minha família nunca esteve mais segura do que quando eu estava sentado lá, sob disciplina. Estava feliz em ser um Wilson? Não necessariamente. Eis que você é um cristão justificado. Essa é a sua posição como cristão. E então Deus disciplina, açoita, corrige. Ele opera coisas diferentes e que introduzem problemas em nossa vida. Se ficamos bravos ou chateados, é como se estivéssemos sentados nas escadas do porão, não querendo voltar a fazer parte da família. Você é bem-vindo a mais uma vez subir as escadas a qualquer momento e aprender a lição a partir disso. Aprendendo a lição, enxergando que a santificação relaciona-se com a justificação, você entende como a disciplina de seus filhos retrata isso também. Sua teologia da justificação e sua teologia da santificação destilam da ponta de seus dedos, especialmente se você estiver disciplinando seus filhos.